Este podcast contém spoilers. Cheque a postagem no site ou a descrição do episódio em seu agregador para evitar alguma surpresa. Gave Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Vamos ver. Olha o bicho vindo. E aí, pessoal, começa agora mais um Gave Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com o Dr. Fábio. E aí, traças. E com o Viking Frost. E aí, galera. Aqui, estamos aqui todos... Que animação, hein? Nessa animação, né? Todo mundo fudido pela vida. É... Esse negócio de ser adulto não é legal, não, cara. Pois é, cara. Eu me dei conta que esse ano faz 30 anos, cara. E aí, ó. Não, se fudeu. É, né? Parece que é um portal de merda, né, cara? Eu tenho um amigo nosso aqui que ele fala que os 30 anos é realmente... É tipo assim, de um dia pro outro as costas começam a doer, você começa a cagar mole. Não, dá o maior problema, cara. Puta merda, cara. É um pouco assim mesmo. Você já passou esse portal, né? Passei já. Cara, em pouco tempo, assim, eu comecei a não enxergar mais as coisas direito, cara. Você usava óculos? Você nunca usou? Nunca usei. Ah, então eu já passei essa parte aí, cara, que eu já uso desde os 18, sei lá. Ah, então, quando o Fly fizer 30, ele vai ser a amálgama de mim e do Fábio, né? Já pegou a visão ruim do Fábio, minhas costas já doem desde cedo. Você não pode mais comer o que você quer? Ah, isso eu já tô sentindo, cara. Velho, eu não consigo comer miojo mais. Cara, você sempre mal pode o que você quer. Você só tem que lidar com as consequências. É, mas antes não tinha consequência nenhuma, cara. É isso. Cara, isso sempre existe consequência. Se não é no dia seguinte, é daqui pronto. Cara, você não sabe, se é criança que tá comendo essa porcaria, comendo Cheetos, comendo biscoito recheado, tudo isso tá indo pra um Excel, cara. E uma hora... Nossa, a planilha do Excel. Vai ter os 50, vai ser Cheetos que você comeu aos 10, cara. Pois é. Cara, eu me lembro que eu tinha uma coisa que era quase religião, cara. Dava 2 horas da tarde, que eu estudava de manhã, aí, sei lá, dava 2 horas da tarde, eu em casa, ela assistia Chaves e pegava um pacote de Cheetos, cara, todo dia. Ou Cheetos ou biscoito recheado. Acho que foi até por isso que eu falei dessas iguarias. Ó, agora. Agora eu acho que a gente bateu um recorde de desvirtuar do assunto. A gente nem chegou a falar o que é o programa. Diego, sobre o que a gente vai falar hoje? Até engasguei. Olha aí, ó. É os 30 aí chegando, cara. A sombra dos 30 aí chegando pra matar o sujeito. Pois é, e falando em... Eu falando porque tô tentando fazer um cego e nada a ver agora. O quê? 30 anos? Falando em monstro. É, esse caralho. Monstro que é, né? A velhice. Nossa, cara. Então, hoje a gente tá aqui reunido pra falar de um filme que... Um assunto que a gente já falou em outros Gave Estáticas, né? Do Cloverfield, que saiu agora há alguns meses atrás, né? O Rua Cloverfield 10. Que, inclusive, a gente já pode... Daqui a pouco já começar... Eu quero entender o nome, cara, desse filme. Já começa por aí. O que porra é Cloverfield, cara? Começa por aí. Cara, o título desse filme, ele faz mais sentido do que o primeiro Cloverfield. Ele é menos forçado do que o do primeiro. É menos forçado. O primeiro é forçado demais. Cloverfield é o quê? Demais. É um lugar... Eles falam que é o caso Cloverfield, é a rua mesmo? No caso, Cloverfield, no caso do segundo filme, é o nome da estrada, né? Estrada Cloverfield número 10. É onde se passa o filme, né? Isso, é onde se passa, aquela fazenda lá. No primeiro filme não tem sentido nenhum. É, na verdade tem, mas só porque o filme te diz que tem, saca? Tipo assim, é porque a área do Central Park, depois dos eventos do filme, foi designada como a área Cloverfield, saca? Porque tipo, sim, né? Mas isso fala em algum momento do filme? Fala no texto introdutório do filme, fala isso. Aquela fita foi encontrada na área designada como Cloverfield e tal. Então, mas falando então do... Eu tenho a impressão, ainda não vi direito o que é que vocês acharam do filme, do Rua Cloverfield 10, mas eu tenho a impressão que dos três aqui, eu acho que eu fui o que gostou menos, assim, do filme. Certo. Provável, eu acho bastante. eu até gostei do filme, só que eu tive aquela impressão que aquilo poderia ser qualquer coisa, cara. Sabe, os caras forçaram o Cloverfield aí no meio, que eu vi até o Carlos Merigo comentando no Braincast que houve algumas críticas e meio até quase uma teoria de conspiração, dizendo que o filme era pra ser uma outra coisa, né? Aí no fim os caras colocaram o Cloverfield no meio ali pra ajudar um pouco na publicidade do filme, sabe? E eu não sei, pode ser que seja mentira, mas faz sentido, sabe? Porque pra mim o filme só começou mesmo no final, sabe? Até então ele foi uma história de suspense, sabe? Que poderia ser qualquer outra coisa, e no final você tenta entender, tenta ligar mais um filme com o outro, né? Que até então não tinha nada. Eu discordo um pouco disso, porque assim, pode ser, né? Pode ter sido isso sim, claro. Mas pra mim ficou meio claro que a ideia era fazer meio que um universo de histórias não necessariamente ligadas, mas no mesmo estilo. E alguma coisa fantástica, pelo menos. Né? Isso. E assim, da mesma forma, eu acho que eu cheguei a comentar isso até no nosso grupo, né? Que da mesma forma, esse filme e o primeiro Cloverfield, eles estão ligados da mesma forma que cada episódio individual do Além da Imaginação, por exemplo, tá ligado um com o outro, sabe? Uhum. Não porque eles são continuações, não porque eles são até sequer no mesmo universo, nem nada do tipo. Mas simplesmente porque eles são parte da mesma produção, né? Da mesma equipe que faz aquelas histórias, basicamente. Uhum. Como se Cloverfield fosse o nome do projeto de filmes de ficção científica que a Bad Robots tá fazendo, né? Sim, eles querem ligar esses filmes dessa forma, eu entendo assim, né? Através desse nome, né? Ah, tem essa marca, por exemplo. Tem um sapato Nike, tem uma camisa Nike, sei lá. Relacionando com isso que o Aiken falou do Além da Imaginação, que eu acho que eu ficaria muito mais empolgado se fosse uma série e não um filme. Porque se eu soubesse que é uma série e daqui uma semana eu ia ver o segundo episódio, eu acho que eu estaria mais animado, sabe? Justamente com esse negócio que eu falei, que parece que o filme só começou no final, sabe? Aí você fica curioso pra ver, tipo, mas agora vai ter talvez um outro filme. O lance disso daí é ficar na imaginação mesmo, cara. Da mesma forma que os episódios do Além da Imaginação mesmo. Será? Você acha então que não tinha explicação, saca? Mas você acha então que se houver, que eu acho que vai haver um terceiro filme, você acha que vai ser uma outra história? Que eu fiquei com a impressão que eles iam tentar dar uma continuidade nesse último aí. Não, eu acho que... Acho que vai ser outra história, se houver. Sim, acho que vai ser outra história, com certeza. Não tem nada a ver. Nesse caso aí, algumas pessoas, no caso do Cloverfield e desse outro filme, desse entre aspas, universo, eu acho que eles tentaram... A gente acredita que são extraterrestres, tanto num como no primeiro filme, como nesse outro, né? Tive uma expressão no segundo. No primeiro eu achava que era um ser ancestral que tava adormecido. Na verdade, no 1 não tem nada... Não necessariamente, né? Pode ser simplesmente um animal marinho gigante, bizarro. Mas tem aquela questão lá da cena do final, de alguma coisa caindo. Pode ter acordado, ele pode ter vindo naquele meteoro, não sei. Inclusive, cara, o Fábio mandou um link lá do lado do Judão, né? De os caras fazendo algumas ligações entre os filmes e todo o universo por trás dos filmes, né? Tem umas paradas, eu até fiquei perdido, cara. Eles até falam desse negócio que cai no final, que parece que é um satélite de uma empresa de não sei o que. Cara, de onde que... Em nenhum momento fala dessas coisas no filme, né, cara? Isso é todo o universo, acho que é nos sites, né? Porque muita coisa tá também ligada, né, explicando através do marketing do primeiro filme. Acho que é a empresa Slusho, se eu não me engano. É, algo desse tipo. Que até o personagem principal, né, do Cloverfield 1... Ele tá sendo transferido. Isso, ele trabalha nessa empresa, tá sendo transferido e tal. E o lance é que tem essa história de que aquilo é um satélite que acordou o bicho, só que o próprio marketing ao redor do primeiro filme também não dá lá tanta credência pra isso. Ele meio que dá a entender que, na verdade, foi a exploração submarina promovida por essa empresa que acorda essa criatura também no fundo do mar. Então, assim... esses filmes, eles foram realmente, de fato, deixados em aberto pra você, né, interpretar do jeito que você quiser, né, cara? Eu acho que a primeira coisa que eu, quando tava assistindo com a Vi, inclusive, eu ia participar aqui, que ela também ficou meio com algumas pulgas atrás da orelha, só que ela passou mal e não pôde participar. Eu acho que a primeira coisa que eu fiquei pensando... É tipo, em quanto tempo se passa, eu não sei se é falado em algum lugar. O segundo filme, Rua Cloverfield 10, ele se passa tipo simultaneamente ao ataque do primeiro filme, será? Tá aí, cara. Essa é a questão. O primeiro filme, ele é de quando? De 2007, alguma coisa assim. 2008, né? 2008, né? Nesse filme de agora, a garota lá, a Mary Elizabeth Winstead, né? A personagem dela, tem iPhone, cara. Tem os telefones modernos, né? Então, essa tese de que eles ocorrem em paralelo, ela caiu um pouco por terra por causa disso, né? Porque o filme anterior, eles passavam naquela época, né? 2008, né? Acho que sim. Né? Sim. Agora, você pode forçar uma barra a dizer, se você quer muito ligar os universos, você pode dizer que teve aquele evento em Nova York, né? Ali naquela época. E alguns anos depois, né, teve outro evento, né? É que eu só acho que seria... No momento até a gente ficou pensando, deve ter ser uma coisa simultânea, né? Eu nem tinha me ligado nisso do iPhone, mas até fazendo um resuminho aí pra quem não assistiu, né? E quem não tá preocupado com spoilers, só o segundo filme, ele basicamente se passa todo dentro de uma coisa que eu até me lembrei muito de Fallout, cara, que ele se passa tipo numa vault, né? Tipo num abrigo, num bunker, né? No bunker. Eu podia já até falar um pouquinho, dar um resumo da história de cada um dos filmes, né? O primeiro filme, ele não tem nem tanta história, se você for ver. Ele é meio que uma sequência de acontecimentos, né? Que O filme é basicamente Godzilla do ponto de vista das pessoas que estão correndo de um lado pro outro, né, cara? Isso, exatamente. Naquele estilo lá de Handicam, né? Eu não lembro se ele é todo Handicam agora. Ele é todo. Todo. Ele é todo, né? Tem nem trilha sonora o filme. Que é um filme que, inclusive, a gente já falou outras vezes, em gavestáticas mais antigos, né? Que acho que o primeiro, pelo menos, todo mundo gostou aqui, né? Eu gostei muito na época. E ainda hoje, ainda gosto. Ele é um dos meus filmes favoritos, assim, até hoje. Especialmente nesse gênero de monstro, né? É, isso que eu ia falar. Eu não cheguei a ver o Godzilla novo, né? Mas até então, é o meu filme favorito. Inclusive, ganhando Pacific Rim. Que eu não sou tão chegado assim. Agora, É basicamente isso, né? Acho que no final todo mundo morre, né? Aquela típica história de found footage, né, cara? Com direito a única cena que eu não gosto daquele filme, que é o close final na cara do bicho devorando o gordinho, que o Aiken até gosta dessa cena, eu não gosto. Já esse segundo filme, ele começa também meio maluco, né? Com a personagem lá meio que fugindo, né? E ela sofre um acidente e ela acorda dentro desse bunker. E o cara que tá lá, um cara com meio psicótico, né? Ele fala disso, ó. No começo, ela acorda num bunker de um maluco completo, né, cara? E amarrada, né? Acho que tomando soro também, não lembro. Acho que é, né? Sim, ela tá com soro. Com soro. A perna quebrada, né? Imobilizada, né, também. Isso. E o cara fala, ó, você tá aqui, todo mundo que você conhece provavelmente morreu. Você não pode sair daqui porque lá em cima tá tendo algum ataque, alguma coisa, o ar tá contaminado. Se você sair, você vai morrer. Ela não acredita, né? E ela fica até com medo do cara, né? Que o cara é bem malucão. Ela acha que o cara é um sequestrador só, né? Isso. Pirado. Tá escrito na testa dele, né? Sequestrador pirado, né? Exatamente. Fica nessa, assim, ela não acreditando muito, ela querendo fugir, né? Até tem um outro cara que tá lá também, que o cara dá até crédito ao maluco, dizendo que realmente tá contaminada, né? Fora e tal. Ele fala que viu o ataque, né? Mas ele fala meio vago, assim, né? Eu vi um clarão, vi não sei o que lá e tal, né? Ele fala que viu um ataque praticamente como se fosse um ataque nuclear, só que pior, né, cara? Aí você tenta, já fica meio confuso, né? Será que tem alguma coisa a ver com o primeiro filme do monstro, né? Só que aí, o que eu fiquei depois na dúvida, dado esse contexto todo, né? O que eu fiquei na dúvida, assim, se o filme seria depois, tem um certo momento que eles mesmos falam que eles não sabem direito o que é que tá acontecendo. E eles até ficam zoando, poderia ser zumbis, né? Mas nem o Howard, que é o maluco, né? Nem ele acredita muito que isso é possível, né? Eu disse, cara, se isso fosse realmente uma coisa depois do incidente de Nova York, eu acho que eles iam cogitar alguma coisa relacionada ao monstro. Falando, pelo menos, vocês sabem que tem aquilo, né, cara? E isso não é nem citado, por isso que eu acho muito estranho. Porque não é uma coisa que você ignora, é uma coisa que aconteceu nos últimos 5 anos, né? Por aí, o né? Howard lá, que é o John Goodman, se não me engano, ele já sabia de alguma coisa, né? Dá a entender isso no filme, que haveria um ataque dessas proporções, porque ele era do exército, era da marinha, uma coisa assim. Da marinha, isso. Eu ia falar isso mesmo. Ele, inclusive, era da marinha e ele parece que ele lidava com satélites pra marinha, né? Satélites. Então parece que ele já tem algum tipo de conhecimento confidencial. Ele fala que mexia com satélites, né? Não tinha ligado isso. Isso é um pequeno ligamento com o primeiro filme, né? Que aí tem a questão do satélite que caiu lá. Mas isso eu encaro mais como easter eggs, né? Sim. Cara, eu não considero nem nem um nem outro. Eu acho que isso daí é simplesmente tipo uma justificativa pro Howard ter algum tipo de conhecimento a mais que ele demonstra nesse filme. Uhum. Porque no próprio Cloverfield, né, Rua Cloverfield 10, o Howard, ele fala que ele ficou sabendo do ataque antes dele começar e que ele foi e que ele fugiu para pro bunker dele, né? Inclusive desesperado, inclusive por isso que ele bateu no carro da personagem principal, né? Pelo menos é o que ele diz para ela. O que ele fala, né, depois, né? Isso. Que ele sabia do ataque antes. E assim, eu acho que faz sentido que ele realmente tenha sabido do ataque antes, porque ele parece saber várias coisas. Por exemplo, sobre saber que o ar tá contaminado, não tinha necessariamente motivo para ele saber disso, saca? Antes, sem que tenha acontecido. Então, eu presumo que aqueles... Ah, tem o lance dos porcos, né? Que ele fala, né? Que tinha uns porquinhos lá que estavam tudo arregaçados. Na verdade, o ar não estava contaminado, né? É aquela fumacinha que envenena a galera, né? Cara, ele tava contaminado de certa forma com uma arma química, mas não era uma coisa... geral. Assim. É permanente, vamos dizer assim, eu diria. Porque, por exemplo, lembra que durante bastante tempo, até aquela... Tem depois uma outra mulher, né, que aparece quando esqueci o nome da personagem principal. Michelle. Elizabeth? Acho que Elizabeth Michelle, é atriz. Né? Atriz. Michelle. Quando a Michelle tá tentando escapar pela primeira vez, que ela dá de cara com a porta, e aí aquela outra sobrevivente do lado de fora tá com a cara derretendo, né, cara? Eu acho que foi a melhor cena do filme, inclusive. Aquilo foi muito foda. E assim, aquilo já faz algum tempo desde o ataque. Então, quer dizer, é uma parada pelo menos de longa duração. Então, o que eu entendo? Você se lembra que no... Bem, o filme se passa todo no bunker, né? A relação do Howard, da Michelle e daquele outro cara lá que tá com eles. E tem toda aquela claustrofobia e a vontade da Michelle de sair e ver o que tem lá fora, né? Que em determinado momento ela descobre que ela, de fato, ela não pode sair porque tem alguma coisa estranha lá fora. E o filme, 90% do filme gira em torno dessas relações e é muito bom. Sim. Mas aí quando ela sai, você vê que ela tem aquele encontro. Aí vem o spoiler, né? Que você já avisou no começo do programa que vai ter. Que, de fato, é uma invasão aparentemente alienígena, né? E aqueles alienígenas, eles liberam, tipo, um veneno, uma arma química, né? Sim, no sim, ar. Sim. Não quer dizer que o ar completo do planeta tá contaminado, é só naquele momento. Sim, ou seja, aquela mulher que entrou ali no... Que tava ali na porta querendo entrar, com a cara derretida, ela entrou em contato com aquela arma química, com aquele agente laranja lá, e depois não teve mais, né? Mas os efeitos perduraram, né? Sim, pois é. E, inclusive, essa reação da Michelle quando ela sai, consegue finalmente escapar, né? E olha lá a nave no horizonte, assim, virando. Cara, a reação dela foi a mesma. É a nossa reação, né? Come on! Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Pô, eu achei bem legal aquela nave, cara. Ela é meio que um peixe, né, cara? O jeito que ela se move. Não sei se você reparou, mas tanto a nave com certeza você deve ter reparado. Mas a nave e aquele bicho que ela solta são umas criaturas biomecânicas, né? Tipo armadura, não sei o que é aquilo. É, achei muito foda isso, cara. E nesse eles não mostraram direito, né? Achei até que ficou legal também. É, aquele cachorro do inferno que ele solta, realmente não vê muito. Mas a nave, pô, dá um close sinistro, cara, naquela hora que ela tá puxando o carro, né? Eu achei foda aquilo. A primeira reação que eu tive quando eu vi aquele bicho, o primeiro lá, o menorzinho, eu achei até que era aqueles bichos do próprio Cloverfield, né? Só que eu acho que não era não, né? Não. Era tipo diferente. Eu não lembro, faz tempo que eu vi o Cloverfield. Você mas diz ele tinha também os bichinhos. Parasitas. É os parasitas parecia um piolho, sei lá. É, parecia um insetão gigante, assim, ou um crustáceo, sei lá, um bicho bizarro, assim. Esse daí realmente parece um cachorro gigante com armadura metálica. Eu até comentei com a Vi, né, que eu acho que se me falassem que na verdade o Rua Cloverfield é o universo do Guerra dos Mundos, eu acho que eu até ia acreditar mais, cara. É, pode crer. Que eu achei uma pegada muito parecida com Guerra dos Mundos. Pelo menos esse último filme, né, do Tom Cruise, né? Ah, cara, Guerra dos Mundos é muito ruim, cara. Ah, eu acho legal, cara. Cara, eu acho muito ruim, muito ruim. É um dos piores filmes do Spielberg que eu já vi. Guerra dos Mundos. Mas aí, já que a gente falou de Spielberg, é uma coisa que... Assim, O J.J. Abrams, ele não dirigiu nenhum nem outro, né? Ele sempre foi o produtor, né? Mas uma coisa que eu gosto na filmografia dele é que ele tem uma assinatura, né? Muito clara. E você percebe isso nesses dois filmes, né? Além dos easter eggs, né? Que, tipo, tem easter egg de Cloverfield em Lost. Tem. Em Lost eles falam do que aconteceu em Nova York, né? Tem essas coisas, né? Sério? Que doideira. É. Não teve uma parada numa época que tinha uma galera achando que era o mesmo universo de Lost? Bem, eu entendo que seja o mesmo. Não sei se foi por conta desses easter eggs aí. Foda. Aí nesse também deve ter, Star Trek tem. Ele sempre coloca essas coisinhas assim de um filme no outro, né? Inclusive colocando coisa de Star Wars no Star Trek, né? É, coisa que aparece lá no R2, né? Os filmes dele têm uma assinatura. Eu acho assim, principalmente. É difícil de dizer como se dá essa assinatura, né? É toda uma elegância que tem de filmar, de você contar a história. Aquela qualidade que você consegue perceber, por exemplo, nos filmes de Spielberg, né? Ele tem uma assinatura também, um jeito que ele gosta de filmar, né? E eu acho que o J.J. Abrams, mesmo nos filmes que ele produz, também tem isso, né? Aham. Parece uma coisa moderna pra mim, que foi uma coisa que não apareceu tanto nesse Star Wars. Esse Star Wars ficou uma coisa mais genérica, a meu ver. É, o Star Wars é muito enlatado, né, cara? É, ficou coisa mais enlatada, mas se você ver o... Como é aquele dos garotos da década de 70? Super 8. Super 8, né? O Super 8, você pega o Cloverfield, você pega esse agora, o Rua Cloverfield 10, eles são muito parecidos, né? É verdade, né? O Super 8 tem uma pegada mesmo, apesar de ser uma coisa um pouco mais infantil, ele lembra um pouco, né? É. Tem umas características. E uma parada, não sei se vocês repararam, aquele final do filme do Rua Cloverfield 10 eu achei bem foda, e assim, me veio bastante o Batalha de Los Angeles na cabeça, cara. Não sei, outro filme ruim. Só filme bosta, né? Eu acho esse filme foda. Eu acho ainda bem que você Batalha não falou. Batalha de Los Angeles é ruim, cara. É Batalha Naval. Caralho, né? Me explica, por que Batalha de Los Angeles é ruim? Não sei, eu achei chatão na época. Eu nem lembro mais. Cara, ele é um filme de ação. São soldados matando ETs, cara. E ele é um excelente. Vamos falar de Tropas Estelares, cara. Tropas Estelares é um filme merdíssimo, cara. Mas é merda, mas é bom. É, eu gosto, mas é um filme muito merda. Mas você ia falar o quê? Mas por que você lembrou de... Por causa naquele final do filme, quando ela já tá, né, com o carro pegando a estrada ali, fugindo, que ela liga o rádio e começa a transmissão de alguém, né, falando, tem sobreviventes não sei aonde, se você tiver alguma experiência médica ou militar, junte-se a nós, eu não sei, no hospital tal, se eu não me engano, que a gente já conseguiu retomar a Costa Oeste, e assim, e dá aquela sensação realmente de que a batalha, né, tá sendo travada ali e vai continuar dali, né? Então, a gente tá perdendo, né? É entender que a gente não tá, assim, tão sendo dizimado tão facilmente, né? Pois é, dá a entender que, tipo assim, o primeiro impacto foi devastador, mas que a humanidade tá conseguindo reconquistar, né? Tudo bem que pode ser também bem critério de propaganda também, né? Tipo, militar, né? Pra falar que tá ganhando pra recrutar a galera. Poderia até ser um alienígena colocando uma gravação esperando a galera com arma laser, assim, pra tirar nos outros, né? Que chegasse. Mas seria um final interessante, inclusive, pro filme, se ele estendesse aí. Mas já é tão grande, né? Acho que não cabia mais, não. Mas eu acho que... aquele final, ele foi um pouco mais também... Acho que nem tanto pra mostrar isso, mas mais pra estabelecer a evolução da personagem, né? Da Michelle, né? Porque ela era uma pessoa que... Ela fugia dos confrontos, dava a entender isso no começo do filme. Isso. Ela tava fugindo do namorado, né? E no final do filme isso meio que muda, né? Ela é forçada a mudar, né? Acho que ela dá um clique na cabeça dela e diz, cara, eu tô indo pra onde, né? Beleza, eu saí lá do negócio, mas e agora? Eu tô indo pra onde, né? Pra onde? Na hora que ela escuta a parada lá. E tem uma coisa nesse filme que eu acho que é proposital isso, né? Você tem a primeira parte, que é muito pé no chão. É algo, assim, poderia estar acontecendo agora aquilo ali, tranquilamente. Sim. Ela tá na nossa posição de descrença, né? Achando que o cara é um maluco, que ele é mesmo, mas que ele tá mentindo. Uhum. E depois a gente descobre que ele de fato não tá mentindo completamente, né? Aí tem essa parte. Até se de fato aconteceu alguma coisa que talvez o cara seja só um maluco tão paranoico que ele interpretou um acidente como sim, se fosse sim. Um ataque, exatamente, né? Uhum. E a gente fica encarando ele e testando ele da mesma posição dela, né? Ela é a gente dentro dali, daquele bunker, né? Que ela tá presa, né? Tudo vai acontecendo ali, né? Muito pé no chão. Ela, em nenhum momento, ela tem nenhuma atitude heróica ou fantástica demais. É uma pessoa uhum. lutando por sobrevivência, né? Mas uhum. a partir do momento que ela consegue sair do bunker, aí ela tem aquela reação que a gente também tem que, pô, aqui tá de sacanagem, né? E aí ela vira uma super-heroína, pô. É. Ela consegue destruir uma nave extraterrestre, né? Ou seja, você tem um momento muito pé no chão e um momento muito fantástico, né? Que tem extraterrestres e tem um ser humano que nunca fez isso destruindo, né? É. E antes você tem um ser humano muito pé no chão, que tem os seus medos, um medo de conflito, tentando sobreviver, né? Sim, eu achei interessante essa dualidade. É até engraçado que parece, se você bota na balança, parece que o Howard é muito mais assustador do que aquela nave, né? Sim, acho que sim. Uhum. Aquele agora... cara é assustador pra quem pude, mas que eu tô sim, foda. Sim, sim. Agora é engraçado você ter falado isso do filme ser meio pé no chão no começo e tal, que a gente fica meio incrédulo que nem ela. Isso não chegou a acontecer comigo justamente pelo nome do filme, né? Eu, em nenhum momento eu duvidei que tava zoado o mundo lá fora, sabe? Talvez se esse filme tivesse um outro nome, que eu não conseguisse ligar com Cloverfield de nenhuma forma, talvez eu ficasse achando que o cara tava maluco mesmo, né? Porque o filme, ele não mostra nada antes. Basicamente, ela fugindo, tem o acidente e ela acorda no bunker, né? Você não vê nenhum ataque nem nada, né? Mas como você liga o nome do filme, né, do Cloverfield, você já imagina que tá o bicho solto lá, né? Que no caso, no final, é até meio diferente, mas em nenhum momento eu duvidei do cara, né? Mas, cara, eu duvidei. Que dá uma credibilidade pra ele, aquele outro personagem, o... Eu não lembro o nome do cara. Tá. Emmett, né? Dá uma certa credibilidade pra ele, mas se não tivesse aquele cara lá, você ia... 60% do filme, você tá duvidando dele, cara. Ele até fala, né? Não, você tá machucado, o que foi que ele fez? Não, não, eu me machuquei, eu tava tentando entrar, na verdade. É, tava tentando entrar. É, né? Exatamente. E, assim, eu acho que talvez o filme ter sido chamado de Cloverfield e eles não terem deixado mais claro essa ideia de que era uma questão de universo compartilhado no estilo... Caraca, além da imaginação. Além da imaginação, nesse estilo, acho que eles não deixarem isso mais claro, talvez tenha jogado bastante contra o filme, porque, assim, eu fui pra assistir o filme com essa ideia clara na minha cabeça. Mas, por exemplo, eu vejo que o Fly, né, realmente, eu acho que nem sabia disso, né, antes da gente comentar isso aqui. Desse lance dos filmes não serem uma continuidade real. Na verdade, eu já tinha ouvido, acho que até o próprio Fábio falando que ele não tinha pego, quando ele assistiu, ele não tinha pego nenhuma referência do primeiro filme. Só que mesmo assim, o meu problema com ele, na verdade, é que não é nem que ele não tenha relação com o primeiro em si. É mais que, assim, ele é uma boa história de suspense que ele tenta só no final fazer uma ligação, sabe? Mas é como se poderia ser um filme, poderia ser um filme de comédia que no final, sei lá, que ligasse também, sabe? Não, cara, mas é esse que é o problema. Tudo que você tá falando do filme, a todo momento, você tá julgando ele com relação a uma ligação com outro filme no final. E não tem ligação, nem com aquele final, entendeu? É, mas eu acho que ele não deveria ser chamado Cloverfield. Acho que se no final só. Que, mas é isso que eu tô falando. Quando ela foge. Exatamente. Sim, então, mas ele é chamado, né? Sim, mas é isso que eu tô falando. Uh-huh, é que sim, talvez se ele não fosse chamado Cloverfield. Field, as pessoas entenderiam melhor a ideia do filme. Sim, eu acho porque que sim. Se ele não se chamasse Cloverfield, você teria alguma reclamação do filme? Você teria achado ele ruim de alguma forma? E até isso que eu tô falando não é necessariamente uma reclamação, é mais um estranhamento, sabe? Eu acho que seria muito mais legal que no final, quando ela foge, eu acho que com o carro, aparece uma plaquinha, né? É Rua Cloverfield 10, né? Eu acho que tem um negócio desse. Sim, sim. Eu acho que se aquilo fosse a única referência ao nome Cloverfield, seria bem mais legal, sabe? E o nome do filme é outra coisa, sabe? Né? Ela saísse... Não, eu digo... Não, não falo nem isso. Fosse um outro nome, um nome qualquer. E no final, quando ela saísse, visse os extraterrestres, que seja, mas aparecesse essa plaquinha Rua Cloverfield, você... Ué, será que isso aqui tem a ver com o outro Cloverfield? Eu acho que seria bem mais legal essa sacada no final só, sabe? Entendi. O filme com outro seria título, mais interessante. Sim, com outro título. Entendi. Falando um pouco do Howard... Outra parada que eu achei muito legal no filme, que ele tem aí uma subtrama, que não é tão explorado, fica bem assim nas nuances do filme, né? Que ele construiu aquele bunker, mas ele usou pra outras coisas aquele bunker também, né? É, no não caso, foi só pra se proteger, né? Que estocam comida, essas porra, né? Não, ele você usava que ele o bunker também. Só pra isso, né? Que é uma cena bem bizarra, inclusive, né? Quando ela. Acho qual é o problema que tem? É um problema de. Da ventilação, né? Não lembro agora que tem, é que acontece o lá. O filtro de ar do bunker trava. Tá danificado. Eles não conseguem acessar pela porta normal. E ela tem que ir através dos dutos de ventilação, né? Uhum, que assim, é uma cena bem. Pra quem tem problema com claustrofobia, né, cara? É complicado também. Cara, eu não tenho claustrofobia e eu fiquei meio incomodado naquela cena. E tipo assim, e isso é uma parada maneira, porque isso cai nesse lance de você a todo momento ficar questionando se o Howard é maluco ou não, se o lance do ataque é verdadeiro ou não. Né? Uhum. Porque, assim, naquele ponto você vê que ela tava confiando completamente no Howard, né? Eles estavam já fazendo joguinho, eles estavam convivendo praticamente como família ali, já há vários dias dentro do bunker, né? Mas aquelas cenas de família também me incomodava, cara, que parece que tem uma coisa muito errada ali, cara. É estranho, cara, né? Eu estranho. Não sei. Imagina se você estivesse num bunker com as últimas duas pessoas do planeta Terra. Entendeu? Não, mas sabe as coisas que acabam acontecendo? Eu já estava só esperando, sabe? Uhum. Se eu estivesse naquela mesa, eu ia estar esperando, né, as merdas a qualquer momento, sabe? E aí ela descobre o brinco, né, maluco, que ela lembra que ela viu na foto. De uma pessoa que ele achava que ele dizia ser a filha dele, né? É, brinco ensanguentado numa janela com riscando. É, que alguém usou pra riscar help, né? Numa janela de vidro do bunker. Que é uma janela que dá pra ver que ela dá tipo pra um gramado, né? É como se fora. Né, como se a pessoa que estivesse ali dentro daquele bunker desesperadamente tentasse, na esperança de alguém olhar, né? Passar ali e ver no chão, né? Escrito help. Né? É, não, e aí você, tipo assim, desmorona tudo de novo a questão do Howard ser um maluco, de verdade. Uhum. Inclusive o Howard, ele tem uma técnica de Breaking Bad, né? Pra se livrar de cadáver, né? É verdade, caraca, que nervoso que deu aquela cena que ela derruba o Howard de cara no ácido, maluco. É, naquele momento ele virou um pouco o Terminator, né, cara? É. Aquele cara, aquele vilão imbatível, né, cara? Que vai atrás de você de qualquer jeito, né? E outra coisa, o ácido, ele não corrói daquele jeito tão rápido, né, velho? Uhum. Se eu não me engano, aquele ácido que ele usa é um ácido que é feito pra corroer placa de circuito impresso, né? Pra quem não tem, não tem como fabricar, né? O cara faz em casa, corre com aquele ácido ali. Eu não lembro da... O troço bater em você e derreter seu braço, entendeu? Uhum. Eu não acho nem que é tão rápido assim também no filme, que ele fica caído um tempo em cima do ácido e realmente fica queimadura assim, mas fica uma parada meio superficial, eu acho. Mas é sinistro, cara. É, aquela hora que ele mata o cara lá, porra. Porra, eu levei um susto. Você se impressionou com essa cena? Nessa cena. É engraçado, eu tava esperando, cara, uma coisa muito parecida com aquilo. Não, pior que eu tava esperando, mas foi tão do nada, saca? Aquele... Não, tá, eu te desculpo. Porra! Caralho! Uhum. Sim, mas, ô Diego, o que você não gostou foi basicamente essa questão da ligação, ou tem mais alguma crítica, assim, a ser feita? É, que eu até falei que se eu fosse um seriado, acho que eu estaria muito mais na pilha, sabe? Saber que se a semana que vem tem a continuação já dessa história, sabe? Mas apesar que pelo que vocês estão falando, vocês acham que não vai ser essa pegada? Não vai ser continuação, não. Mas por que você acha que não? Fica tão parecido pra mim que eles iam continuar a história da Michelle lá. Porque o lance desse filme, o importante não é o combate aos alienígenas, entendeu? É aquela situação que ela... É justamente a dúvida. E ali no final já não tem mais dúvida. Ficou na cara que é alienígena, que a humanidade tá lutando, tá ganhando, saca? Uhum. E é isso aí. Eu acho que o resto não é importante. O próprio filme já deixa respondido de que é uma invasão alienígena, a humanidade tá lutando, tá reconquistando de volta, e o resto vai ser igual qualquer outro filme de história alienígena, entendeu? Perfeito. Sim, sim. É, se quiser ver o resto do filme, assista Independence Day. O que acontece no final da história é Independence Day. Mas eu gostei disso, deles fazerem várias histórias com esse estalo fantástico, né? E histórias diferentes sem estar interligadas. Eu gosto desse tipo de coisa. Sim, porque você não fica na obrigação de ligar milhões de pontos, e tipo Evangelion, né? Você já viu esse anime que você tem você tem um anime, aí você tem não sei quantos filmes, tem que ver não sei o quê, aí tem que um manga. Porra, o cara não mudava. Foda-se. É melhor assistir que eu acho a coletânea de 10 minutos que tem no YouTube com todas as lutas de robô gigante. É melhor. Mas o que eu acho bizarro é que tem todo... Pelo que eu vi lá no Judão, pelo menos, né? Parece que tem todo um esforço da galera da produção lá de tentar ligar os filmes através de sites, sabe? Aí isso que eu acho meio escroto, pô. Liga nos filmes mesmo, não liga nos sites. É isso que eu odeio, cara. Eu não gosto disso. Que história de site é essa? Ligando os filmes, não, cara. É esses sites que eles criam antes do filme. Por exemplo, esse... Falando da empresa que o cara trabalhava, aí tem o funcionário do mês, que eu tava vendo lá que o Howard parece que já foi funcionário do mês da empresa, aí tenta ligar a menina lá, a Megan, também, que é a que ele falava que era filha dele, né, com outra coisa, sabe? Ou seja, eles tentam ligar de tudo. Só que aí no filme não tem nada a ver, sabe? Eu só acho meio bizarro isso. E, né, como eu falei, não é necessariamente algo que eu achei ruim, mas eu acho estranho, velho. Eu acho que isso é tudo só... É parte da assinatura do universo, entendeu? Entendi. É igual... Agora eu não tô lembrando, cara. Acho que é uma série de jogos que... Uma empresa que faz uns jogos que... Nenhum deles tem a ver um com o outro, mas em todos tem, tipo... Um NPC e uma empresa, alguma organização assim também que tá em todos os jogos, mesmo eles não tendo nada a ver um com o Final Fantasy... É isso mesmo. Um jogo não tem nada a ver com o outro, mas sempre tem um cara chamado Cid, que não é o mesmo cara. Isso, sempre tem um cara chamado Cid, sempre tem um bicho, né, o Chocobo lá em todos os universos. Isso. Sempre mas tem umas, qualquer... Tem coisa que é medieval, tem coisa que é futurista e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso, isso. Né, os cenários. Ah, diga-se passagem, sabe que qual é isso? Outra... Hã? Que grito foi? Dá um grito grosso aí pra eu substituir. É. Ah! Melhorou. Foda-se, porra. Não, sabe qual outra série que tem isso também? Qual outra série? Não, qual outra empresa, né? Ah, From Software, que faz os Dark Souls. Dark Souls, né? E Dark Souls e outros jogos, né, da From Software, todos eles têm um NPC chamado Patches também, que é um filho da puta de sacanagem. Isso é, isso sim. Mas ele tem ligação. Não tem ligação, ele tá no Bloodborne. Isso é coisa que os fãs tentam achar, né, cara? É, nego viajando. Porra, ele tá num jogo chamado, acho que é Armored Core, que é na Terra do Futuro com robôs gigantes, cara. Não, porra, não tem ligação. Deve ser algum cara da empresa, né, que eles ficam só sacaneando. É. Vocês acham que vai ter mais algum dessa série? Então, agora, com vocês falando isso, eu já não sei nem se seria interessante ter, né, cara? Que Clover? A não ser que eles realmente... A não ser que eles falassem assim... Não, sabe de uma coisa? Cloverfield é uma série de filmes que fala de situações extremas que os seres humanos passam com alguma coisa... Fantástica. Fantástica, isso. Seja alienígena, seja sobrenatural. Aí de repente faz um terceiro Cloverfield com espírito, sabe? Aí se eles assumirem isso de vez, sabe? Não, Cloverfield não tem nada a ver um com o outro, é apenas histórias, contos que seja, assim, de pessoas lidando com algo muito bizarro, sabe? Uma comédia romântica aceitaria... com intraterrenos. Nossa, nada que envolva comédia romântica, por favor. Porque, se for fazer um terceiro filme, se um filme já não teve nada a ver com o outro, pode ser qualquer coisa, né, cara? Qualquer coisa, mas sim. Qualquer coisa com esse mote aí que você falou. E eu gosto, inclusive tem uma série que eu assisti a primeira temporada dela, chamada Dark Mirror, que é bem isso daí mesmo, cara. Ela é uma série nesse mesmo molde de Além da Imaginação e tudo mais, só que cada episódio dela, se eu não me engano, tem uma hora, talvez até mais um pouquinho, não tenho muita certeza, e é sempre história de ficção científica com alguma bizarrice desse tipo, entendeu? Qual que é essa? Eu vi Netflix? Acho que no bilheteria eles comentando. Tem no Netflix. É Dark Mirror o nome. E, cara, é muito foda as histórias, saca? Sempre envolvendo alguma bizarrice de ficção científica. Até agora, nada com alienígena, nada com sobrenatural, saca? Só história realmente de... É isso que tem uns negócios meio de relacionar a tecnologia? Isso, isso. É só tecnologia sendo usada de forma bizarra, saca? Saindo do controle. Eu vi o pessoal comentando. Vale a pena, Diogo? É muito bom, cara. Eu assisti a primeira temporada, que é tipo 3-4 episódios, se não me engano. E eu gostei pra caramba. Eu achei muito bom. Inclusive, o primeiro episódio dessa série dá uma agonia desgraçada, porque é tipo, um pessoal sequestra a filha da princesa da Inglaterra, né? E fala que se o primeiro-ministro não fizer um vídeo transando com um porco dentro da hora, eles matar a princesa, saca? E aí, tipo, manda um dedo da menina e tudo mais. E aí, tipo assim, e tem várias especificações no pedido do sequestrador, garantindo que, tipo assim, eles não usem dublê, que eles não usem efeito especial, nada. Tem que ser o cara, tem que ser ao vivo. Eu ia pensar nisso, pô, faz o CGI aí, pô. É, então, pois é. E aí é muito foda, cara, essa parada, porque, tipo, cara, é muito bom a história. Sabe? Cara, isso, eu tinha ouvido, inclusive quando, no podcast que eu escutei, eles falavam justamente dessa passagem aí do episódio. Eu acho essa ideia assustadora, cara. Sim, é muito... Sim, é isso. Muito escroto, né? Cara, isso é um plano do Coringa, cara. Muito mais foda daquele do Dark Knight. O Dark Knight teve aquele lá do... Ah, se o cara... Se não matarem esse cara, eu vou explodir um hospital, né? Essa do porco, cara... Cara, é foda também. É muito sinistra, cara. Ih, meu filho acordou, eu acho. Não, mas eu acho que... Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, que eu acho que rendeu bem. Sim, até. Não, eu ia até responder a pergunta que você fez, né? Que é sobre se... Se eu gostaria que tivesse que continuar a série e tudo mais. E eu gostaria muito, cara. Exatamente nesses moldes até que o próprio Fábio falou. Um filme sem ligação nenhuma com o outro mesmo, saca? Só mantendo essa questão de histórias malucas. E eu acredito que seria que deve ser esse modelo. Histórias de... Eu acho que elas vão ser de ficção científica. Acho que não vão ser... Não vão envolver sobrenatural. Do tipo. Né? Porque é basicamente o modelo desses dois primeiros filmes, né? E o J.J. Abrams é o cara do sci-fi, né? Tem isso também. E eu acho, cara, pô, quanto mais vier, melhor, saca? Eu gostei muito dos dois primeiros. Foda que é um a cada 10 anos quase agora, né? Pois é. Você em 2000 e... Você lembra que a gente mesmo chegou a cogitar, pô, será que não vai ter uma continuação do Cloverfield, né? Alguns anos atrás a gente falava disso. Que acabou no... Você pode dizer que é o Pacific Rim, né, cara? É uma continuação. É, pode crer. Inclusive, há muito tempo atrás, realmente, eu acho que eles chegaram a falar que ia ter, com certeza, Cloverfield 2 e que seria uma continuação direta, né? Eles chegaram a fazer um pouquinho de marketing viral, assim, na época. Eu lembro que saíram, tipo, umas fotos. Mas aí que, no final das contas, eles descartaram a ideia de ser uma continuação direta, né? Não sei porquê. De repente, não tava bom o roteiro. É porque você fazer uma continuação de um found footage é complicado, né, cara? É, pois é. Tá aí Bruxa de Blair 2, né, cara? Oi? Qual? Tá aí, Bruxa de Blair 2, que não deixa mentir, né, cara? Mas cara, é icônico, é muito bizarro. O REC 2 é bom pra cacete. É, mas o 3 eles não conseguiram. Nem o 3, nem o 4. Sim, com certeza. Não, é porque depois até... uma hora eles cagaram, né? Mas o 2 é... O 2 eu até acho que talvez seja melhor do que o 1, cara. É, eu também gosto mais do 2. Pô, é uma boa competição mesmo, cara. Mas ali, eles, naquele caso específico, eles conseguiram, porra... Fazer uma parada muito maneira, conseguiram uma desculpa pra usar o found footage de novo. Aí no 3 já não conseguiram mais, aí ficou uma merda, cara. Aí de repente o Cloverfield ia ser assim também, né, cara? Por isso que eles optaram, de repente, por fazer essa questão de série, como se fossem séries de filmes totalmente independentes, né? Sim, pode crer. E você sabe dizer se fez sucesso o filme? Eu fiquei meio... Não sei, cara. É, eu também. Isso importa muito, né, cara? Não, porque se faz sucesso, né, é mais fácil sair um filme antes de 10 anos, né? E o Outback, falou. Porra. Isso é com você. Ah, rapaz. Do jeito que o pagamento do Estado tá foda, eu não sei quando é que vai rolar, não, cara. Tá foda mesmo. Vai ter que ser um podrão, né? Ser o podrão de Itaperu, né? Mais fácil é vir pra cá. Eu já falei. Lanche em Itaperuna é uma experiência de vida. Deixa eu fazer os exames lá do cargo novo, aí eu vou poder comer qualquer coisa agora. Mas a pergunta é, pode depois dos 30? Cara, você pode, né? Uma vez na vida, assim, não tem problema não. O problema é quando você tem menos de 30, você come um podrão a cada 2 dias, né? É, né? A coxinha do Salles, né? Todo dia quando acabar a aula, né? E o pastel do Calunga, né? Tinha um amigo meu que ele comia 2 coxinhas toda vez. Caraca, Hoje o tamanho da pessoa, você vê que você consegue identificar todas as coxinhas que ele comeu. o tamanho dele, você consegue identificar quando ele tá chegando pela mudança no campo gravitacional, né? Era gostosa a coxinha, 70 centavos. Porra! Isso em 2000, 2001. Caraca. 1999. É, hoje seriam uns 3 contos. Oi? Talvez. Hoje seriam uns 3 reais, mais ou menos. Pode crer. Falou, pessoal. Falou. Pessoal, mais um Gava Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Faifish e estou aqui com a Vivi. Olá. Depois de tanto tempo. E depois do último Gava Estática, que não tivemos bloco de notas. É, tem que aproveitar enquanto o Luke dorme, né? Né. Pô, acho que é a primeira vez desde que ele nasceu que a gente consegue gravar com ele dormindo, né? De verdade. É. Se a gente for ver, até as gravações do XCOM, era sempre ele na teta, né? Até com participações especiais, né? É. Então, vamos aproveitar aqui. Antes de a gente começar a leitura de e-mails, eu acho que a gente já pode dar um recado já, né? Mas já? Já. Então vai. Eu falei até lá na página do Facebook que a gente tá pensando em acabar com o bloco de notas, né? Acabar com o... Eu ia falar com o bloco do bloco de notas. Deixar o Gava Estática mesmo, mas ele diretão mesmo, sem o bloco de notas, não sendo necessariamente um corte permanente, né? A gente pode, assim, eventualmente, né? Apenas não seria a regra ter o bloco de notas. A gente poderia, sei lá, tem um programa com bloco de notas, depois tem vários sem, e de repente a gente tenta mandar um só. Mas a gente tá querendo dar esse recado. Primeiro, o principal motivo é pra agilizar um pouco na produção do podcast, né? E não é nem necessariamente a edição em si, que a edição eu tô conseguindo fazer bem rápido até, mas que a gente não precisa se preocupar, por exemplo, como isso que a gente tá acontecendo agora, né? Achar essa janela de tempo pra poder gravar. O Ivozinho até se ofereceu esses dias, até falando, pô, quando quiser gravar, qualquer coisa me chama, mas no fim eu acho que é muito mais fácil realmente a gente cortar ele, né? Agora, claro, se vocês quiserem mandar e-mail, continuar mandando e-mail pra gente, né? O e-mail é contato@gaveteiro.com. A gente pode... Eu não sei se... Não sei ainda como proceder. Se a gente pode juntar todos esses e-mails depois lendo uma pancada só, tipo um Gava Estática mais, né? Eu só acho que seria e-mails. Interessante fazer um Gava Estática mais só de e-mails, mas não prometendo periodicidade nem nada. A gente vai ver quando juntar um tanto que a gente achar que tá ok, a gente grava. Não sei, a gente ainda não estabeleceu uma regra pra isso. É tudo... Tá sendo estudado, né? Mas... A princípio é isso, a gente vai tirar o bloco de e-mails, o bloco de notas. Mas se vocês também quiserem mandar algum e-mail pra alguma coisa mais pontual, a gente pode responder o e-mail mesmo, né? Em vez de gravar o e-mail, né? Também. Enfim, por enquanto vai ser isso, né? Agora, pra quem gosta do bloco de notas, isso é uma má notícia. Eu acho que todo mundo que tá escutando gosta, né? Que quem não gosta já parou de escutar, né? Mas isso é uma má notícia. Mas olha só, tem uma boa notícia também. Semana que vem teremos um Gava Estática extra, um Gava Estática mais. Sim. Especial, que o Fábio gravou com uma pessoa que provavelmente está mais perto do Peter Jackson que você. Com certeza. É, olha só, isso aí é uma coisa... Eu não quero também aumentar a expectativa, o pessoal vai achar que o Aragorn, né? sei lá, né? Frodo. Mas... Viu só o que eu falei da janela de tempo? Traz ele lá. E foi, menino? Eu acordei, notei que eu estava só. Cadê minha mãe? Esse daí é que você não escutou os Gava Estática, mas é o segundo chorinho aqui que aparece nesse programa. O que é que tá todo sério aí? Você quer gravar? E aí, menino? Não. Não quer gravar? Tá emburrado, né? Então, teremos um Gava Estática mais semana que vem, que já está até editado, né? Só preciso fazer uns cortezinhos pontuais, mas tá praticamente tudo pronto. Quem sabe, até tirando esse peso do bloco de notas, a gente não consiga até fazer com mais frequências outros Gava Estáticas mais, né? Sim. O Ivozinho já tá querendo gravar um programa aí. Sobre? É. Será que pode falar? Pode, a gente não tem essas besteiras. Não, fala pra mim, depois você corta, eu não sabia. Sobre Resident, eu falei pra você. Ah, é verdade. É. Voltando às raízes. Voltar a falar de tudo que aquilo que a gente não fala há muito tempo, né? Falar de Resident. E acho que é isso. Eu acho que eu poderia também aqui, antes de começar os e-mails, a gente pode, como não é sempre, quase nunca a gente faz isso, né? E uma coisa que é muito importante, acho que o Fábio vive falando, é que fazer um agradecimento especial a todos os nossos patrões que estão com a gente até agora. E vamos ler aqui o nome dos nossos atuais patrões, né? Que faz tempo que a gente não lê, dá uma atualizada nisso. É, inclusive tivemos um patrão novo, né? Que era pra gente ter lido no outro Gavestática que a gente acabou não tendo bloco de notas, que foi o Anderson Rodrigues Soares. Não, vamos falar o nome de todo mundo. Sim, então. Beleza, começando aqui um agradecimento especial ao Ivozinho Rafael Frumento. Que se mostrou um grande patrão, hein, cara? Tá aí já faz um tempão com a gente. Fermento, lembra aquele dinheiro que você tava devendo? Não deve mais, cara. É, né? Que ele nega, ele diz que não está. Você quer alternar ou eu leio tudo? Pode ser. Agradecer também ao Inoue. É Inoue ou Inoue? Eu sempre li Inoue. Eu sempre li Inoue. Inoue. Muito obrigado também ao Gabriel. Josué Gentil. Ao Lucas Dias, Dr. Stalker. É ele. Aldermeval, sogro. Acho que você falou errado o nome dele. Não falei Dermeval? Eu não sei, acho que é Dermeval, não é Dermeval. Ah, eu... Agradecer a Simone Maria. Sogra. Daniel de Arruda. Ao Anderson Rodrigues. Ao Elvis. E ao Paulo Fontanella. Eles, até na lista eles ficam juntinhos, né? É. Que coisa bonitinha. Muito obrigado aí, galera, por estar apoiando a gente. Teve um pessoal que saiu e que sempre vem pedir desculpas. Inclusive, o Caio Braga veio pedir desculpas por ter... Porque precisou sair. Cara, não precisa, cara. Vocês ajudaram muito a gente, assim, sabe? E até obrigada hoje todo mundo ajuda. Obrigada a você também, Caio Braga. É, né? Não precisa pedir desculpa, gente. Se vocês vão sair, se vocês saem, assim, não precisa pedir desculpas, não. A gente entende que inclusive, tá complicado pra todo mundo. Inclusive, né? Eu notei, acho que foi o Pedro Ângelo, que saiu do... E ele mesmo saiu do grupo do Facebook. Cara... Não precisa. Nem precisa, sabe? O nosso Facebook meio... O nosso grupo do Facebook lá do Patreon, ele é meio vitalício, cara. Se você doou uma vez, não, você pode ficar lá. A não ser que você não queira realmente, né? Ficar lá, né? E acho que agora a gente pode ir direto pra nossa leitura de e-mails. Temos poucos e-mails, na verdade. Apenas dois. Você quer ler o primeiro e eu ler o segundo? Pode ser. Assim. Primeiro e-mail do Klaus, de Sobradinho, Distrito Federal. Fruta mesmo. Fruta mesmo. O cara, esse cara tá fazendo um marketing, já tá na nossa cabeça, hein? Olá, como vão? Gostaria de sugerir um tema para um cast futuro. O problema do Brasil é o brasileiro. Quando falamos de política e dos problemas do Brasil, nos damos conta que o político não nasceu político e que o corrupto já foi uma vez uma pessoa do povo. Será que temos moral para falar de corrupção quando não devolvemos R$5 a mais que a caixa do supermercado nos dá por engano? Ou quando ignoramos um sinal vermelho por mera comodidade? Ou quando nos permitimos fraudar o próximo somente para tirar vantagem? É aí, os questionamentos que a gente, eu, coincidentemente, eu e a Vi, a gente anda falando muito sobre esse tipo de coisa, inclusive analisando o nosso próprio caráter. Sim. Dada a sugestão, me diverti bastante com o último cast. E eu fui um dos que foi ao cinema ver Deadpool e passou mal de tanto rir. É, só uma observação que o último cast que ele fala é do Thiago Miro, né? Não é o último, né? Vocês entenderam? Não vejo a hora de ver no Blu-ray em casa sem uma criança pentelha batendo na poltrona com os pés. Vocês não serão aqueles pais que levam criança de colo pra ver filmes como Deadpool somente por não ter encontrado uma babá, não é? Beijos a todos e sim, quando vierem a Brasília, eu levarei os picolés pra vocês no aeroporto, mas tem de valer a pena. Digo, não pode ser um intervalo de 10 minutos, senão fica difícil acertar essa janela de tempo. Oh, talvez, Klaus, esse dia esteja chegando, cara. Quem sabe a gente não vai ganhar uns picolézinhos aí. Talvez. Manteremos contato. A não ser que esteja muito frio, né? Aí a gente dispensa, né? Coitado. Ah, não, cara, eu gosto de sorvete de qualquer época. É, eu também não tenho muita besteira, não, cara. E café também. Café pode estar com 38 graus e eu tomo café, cara. Eu também. Muitas vezes, quando possível, depois do sorvete. Às vezes até misturado com sorvete. Eu já fiz isso daí, só que eu passei muito mal. Não façam isso, faz mal, cara. E o último e-mail que a gente recebeu é do Haddock Lobo, carinha aí, né, que dispensa apresentações, né, estamos sempre citando ele, e ele diz: olá pessoal, tudo bom? Ele faz uma citação aqui, um aspas: tanta gente passando fome no mundo e vocês aí, reticências, né? Ele tá falando, né, que esse tipo de argumento não se rebate com fatos relevantes. Só diga, por exemplo, se for no Facebook: tanta gente passando fome no mundo e você aí no Facebook. Eu já participei de incontáveis discussões de todo tipo e posso dizer que muitas vezes não vale a pena se estressar. É, eu acho que ele tá até meio se referindo aqui à decisão do Thiago Miro de decidir o... Como é que ele falou? Ser alienado. Ele disse, ah, não, vou ser alienado, não vou mais, vou concordar com todo mundo, não vou me assassinar. Não vale a pena se estressar. É tão recompensador quanto será o chão na frente do chiqueiro. Que faz sentido isso que eu falo. Faz. Desculpem por estar sumido, mas só me dei conta de que não falava nada depois que esbarrei no meu antigo blog, onde postava comentários que fazia em podcasts. Eu cheguei a acessar esse blog dele. Ah, ele fazia, ele fez um blog reunindo todos os comentários que ele fazia em cada podcast. Não, que coisa. É, diferente, né? Não. Estou adorando a run de XCOM. Nossa, faz tempo, hein? Por ser um tipo de jogo que não curto muito jogar. Gosto mais de assistir. Jogue em Don't Starve. Cara, agora que falou isso, o Haddock Lobo mandou algum e-mail. Acho que foi pro o Mothership mesmo? Não. Ah, não vou lembrar agora aqui. Ele mandou um e-mail pra algum podcast que eu escuto, falando, dando uma aula de Don't Starve. Eu não sei se eu tô maluco, mas eu acho que tenho quase certeza que ele falou. Eu tava escutando algum podcast e eu escutei os caras falando, ah, Haddock Lobo aqui veio falar de Don't Starve. Talvez a jogabilidade, não sei. Ele disse que se puder jogar em Don't Starve, é o jogo que substituiu o FTL no meu top 5 de games, junto com Dark Souls, Sonic 2 do Mega Drive, Streets of Rage e Devil May Cry 3. Bem variado, né, cara? É. A Vi joga Don't Starve, quer dizer, jogava hoje em dia Don't não joga tanto, né? Depois que teve o Together, eu até ganhei, inclusive, mas eu não consegui jogar. Você ganhou de 1,20, não foi? Foi. É o que eu tô lembrando. Até hoje você não testou, né, o Together. Ah, eu joguei, eu comecei a jogar, mas eu tive que parar, porque acho que foi na época da gravidez, e aí foi tudo meio problemático pra jogar. E agora que o Luke nasceu, tá mais complicado ainda. É só Hearthstone agora, né? Só, porque dá pra jogar no tablet. Com uma mão só, inclusive, com uma, né? Mão só. Você até andou jogando um pouquinho do Terraria, né? Mas também era... Mas não dá pra jogar com uma mão só. Não dá. Beleza. E ele diz, um abraço do amigo da vizinhança, Haddock Lobo. PS, assistam ou reassistam, apertem o cinto no Não. Não assista. Nossa, até o Luke chorou. Não. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Vale muito a pena. Não vale, não. O pior é que eu reassisti. Não muito tempo atrás. Então, assim, por isso que eu sei que ano não vale passado, não a eu pena. Ano passado eu acho que eu reassisti. Tem umas coisas muito boas, mas tem outras... Não vale, não. O Luke até chorou. E é isso aí, cara. Fiquem aí com esse último bloco de notas, pelo menos em um certo tempo, né? Continue acompanhando a gente e fiquem de olho aí para os próximos Gavestáticas, o Gavestática Mais que sai semana que vem. Ah, e outra coisa, gente, mandem uns feedback, não é porque não pode mandar, não vai mandar e-mail, mas comentem lá também, lê, né, cara? Não é porque a gente não vai ler mais e-mail no cast que vocês não vão mandar mais, né? Não, mas eu digo nem isso, eu falo comentários. Olha aí, ó, o Luke tá chorando, ele quer e-mails, mas eu não falo nem e-mails, eu falo comentários. Pô, o último Gavestático só teve um comentário, cara. Que maldade. Foi do cara do... Filho, chora. Chora. Porque é assim mesmo. Vida é assim. A vida é dura. Que inclusive foi o comentário do cara com o melhor nick dos nossos ouvintes, que é o G de Jesus. Que ele da vez por outra tá comentando lá. Mas tudo bem, eu acho que eu também preciso responder mais os comentários, né? Eu sei que eu também tenho esse probleminha, que eu não tenho o costume de responder os comentários aqui que a galera coloca lá no site. Mas enfim, muito obrigado pela audiência e até o próximo dia 20. Ou melhor, até o próximo Gavestática Mais. Não, eu não tô. Então até o próximo dia 20, mas escutem o Gavestática Mais. Falou! Tchau! Tchau, tchau. Ele tá meio bravo, acho que. Esse é puto. Vai mudar, vai. Es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. La